Boa noite, irmãos. O que vocês acham da minha tarefa hoje? Hein? Pensa. Bênção. Está dando para ler aí no fundo? Bom, então, vou começar logo antes de você sair. E vamos ler as duas frases juntos, vamos lá? Deus quer... Bom, é a minha tarefa crer que o Espírito de Deus vai edificar a sua vida nessa noite, por meio da palavra dele. Eu não tenho dúvida disso. Amém. E, como o pastor disse, nós estamos iniciando, nesta semana, a Escola de Ministérios. Estamos iniciando uma primeira turma de um curso básico de teologia. E o que nós queremos é entender do Senhor o que nós estamos fazendo. E nós queremos entender de uma maneira que sejamos edificados, não apenas em uma turma chamada curso básico de teologia, mas em cada turma de estudo das Escrituras, na escola de ministério, nas turmas da escola de discípulos, no compartilhar da célula, na sua leitura bíblica em casa, na sua meditação, no seu estudo, na sua reflexão. Essa é a intenção. E nós vamos trabalhar e orar para que Deus realmente nos agracie com uma porção maravilhosa, conhecimento dele, do reino dele, da palavra dele no nosso coração. Quero orar para que o Espírito de Deus traga a nós, hoje, durante todo esse ano, uma importância, uma visão maior dessa importância do estudo, de nós nos fadigarmos no estudo, na meditação, no exame de tudo aquilo que envolve Deus e o seu reino. Amém, irmãos? Quando a gente fala sobre teologia, quando a gente põe uma palavra assim, a gente, não só a gente aqui, Projeto Adoradores, mas a igreja, e principalmente a igreja brasileira, nós temos muitos preconceitos. Nós temos muitas dificuldades. E não é sem razão. Nós temos muita dificuldade, às vezes, de entender e de valorizar esse negócio chamado teologia. Ainda mais pensar que eu sou um teólogo, ou que Deus quer que eu seja um teólogo. Esse negócio, às vezes, nos causa uns arrepios. E não é sem razão, irmãos. A culpa disso não é o estudo, não é a teologia, mas essa culpa está depositada na mão dos professores de teologia, está depositada nos líderes das igrejas locais, está depositada numa história brasileira da qual nós fazemos parte. Essa ideia está depositada porque ela foi herdada por nós. Uma ideia antiteológica ou ateológica, que é tão ruim quanto a antiteológica. A antiteológica é dizer, eu não quero nem saber. A ateológica, ela diz assim, não é bom, mas podemos ficar sem. E esse negócio tem prejudicado a igreja, vamos falar da nossa igreja no Brasil, terrivelmente. Meu desejo é que hoje a gente possa entender, ou começar a entender um pouquinho por que é tão importante nós reprogramarmos a nossa mente com alguns conceitos que nós recebemos. Nós somos uma nação em que o estudo, a escola pública, o particular, o conceito de educação na nossa nação, agora, com 500 anos de idade, agora nós estamos começando a amadurecer mais. O professor tem que ganhar melhor, aluno tem que ser melhor tratado na sala de aula, tem que ter recurso para educação, tem que treinar os professores, tem que remunerar, tem que ter uma estrutura física, tem que cuidar. Nós agora estamos atentando para isso. E nós somos a igreja, e a igreja sempre está inserida dentro do contexto político, cultural, econômico, social da nação dela. É assim historicamente. E a igreja no Brasil é formada de brasileiros. E sendo formada de brasileiros, nós herdamos uma mentalidade também de limitação de estudo, de desvalorização da educação cristã, do ensino, do estudo aprofundado do reino de Deus. Isso é um primeiro motivo. Isso é um grande motivo. Uma nação como nós somos, de 500 anos, que dos 500 anos passou 300 anos com escassez de estudo, praticamente sem escola, e dos 300 anos passou cerca de 150 anos sem escola, literalmente. Só com algumas aulas particulares. Os únicos que davam aula, que eram os jesuítas, dando aula para os índios, e alguns professores particulares que davam aula para quem tinha posse, quem tinha condição, mesmo assim com material e com informações limitadíssimas. Até isso acabou. Então, nós somos uma igreja que herdou uma mentalidade e que aplica essa mentalidade ao estudo da Bíblia, ao estudo do reino de Deus, ao estudo sobre Deus, porque nós somos brasileiros. Então, esse é um motivo geral, um dos motivos principais, ele é o motivo geral de onde nós estamos inseridos. O meu apelo, o meu desafio a mim, a você, essa noite, é que nós nos conscientizemos que, embora brasileiros, nós também somos cidadãos do reino de Deus. E que Deus quer restaurar a nossa mente, e se tem um povo, se tem um tipo de gente nesse país que devia amar o estudo, a educação, e trabalhar, e orar para isso mudar, esse povo, essa gente, somos nós. Porque entendemos a importância disso através da Bíblia. Vamos avançar aqui. Nós vamos ter a oportunidade de falar de outros erros e ir trabalhando esses erros depois. Esse problema tem afetado a nossa vida, irmãos, na prática. Ele não afeta apenas o estudo do camarada que ele vai estudar teologia lá na faculdade, lá no seminário, vai estudar academicamente. Isso afeta a nossa vida quando eu sento para ler a Bíblia. Isso é uma mentalidade que nós precisamos trabalhar e mudar, porque eu não estou aqui defendendo uma tese de que todos nós somos acadêmicos de teologia. O meu interesse é que nós enxerguemos isso desde o momento que você senta na sua sala, senta no seu banheiro, no seu sei lá onde você senta para ler a Bíblia, e vai ler e meditar. Aquele momento simples. Gente, eu não estou nem na sala de aula, eu estou. Mas ali a gente entenda como isso afeta a nossa vida. A igreja tem enfraquecido na sua fé, a igreja tem, às vezes, perdido o seu senso de missão, a igreja tem valorizado, estou falando da igreja no nosso país, a igreja tem valorizado coisas periféricas e ela está perdendo, de forma geral, o foco da sua missão. Ela está perdendo visão, nós falamos tanto de visão, fomos renovados, aquecidos por Deus ali naquele sítio. E é essa visão que precisa ser renovada, restaurada, avivada dentro de nós. E não tem outro jeito dessa visão ser gerada a não ser pelo Espírito de Deus através do nosso estudo, da nossa comunhão com Ele. O estudo e a prática da teologia cristã são prazerosos e essenciais para a vida da igreja. São prazerosos e são essenciais. Também essa frase pode parecer para você muito distante e muito fora da nossa realidade. Prazeroso. essencial, mas nós vamos caminhar aqui. Eu estava lendo um livro e um escritor, teólogo, ele usou uma frase dizendo assim, eu achei muito interessante, ele usou uma frase dizendo assim, que a teologia em relação a nós, aos cristãos, ela é mais ou menos como algumas ciências em relação a alguns procedimentos populares das pessoas. E um dos que ele citou, uma das frases que ele citou, é a química em relação ao cozinheiro. E aí eu gostei daquele negócio e fui pesquisar na internet alguma coisa que eu pudesse usar para partilhar isso aqui com os irmãos. E eu achei interessantíssimo um livro chamado O Cozinheiro Cientista. Essa imagem que você está vendo ali. O Cozinheiro Cientista. E tem uma sinopse lá no site, eu peguei e coloquei ali, eu vou ler para você aqui uma parte, para a gente entender o que, que esse livro trata. Qual que é desse livro aí? Esse livro é baseado no trabalho de dois cientistas franceses, químicos e físicos franceses, no final dos anos 80. E os autores desse livro, O Cozinheiro Cientista, se basearam na tese, no estudo desses químicos, desse químico e desse cientista. E eles, então, trabalham nesse livro dizendo que a culinária, o ato de cozinhar, ele é, na verdade, uma gastronomia molecular. Eles estão pegando o conceito do estudo lá da turma, e eles, então, vão dizer no livro que o termo gastronomia molecular se refere aos processos químico-físicos das operações culinárias. Já pensou alguém, você aí que cozinheiro e cozinheira, entrar lá? O que você está fazendo? Estou cozinhando. Não, você está fazendo uma gastronomia molecular. Legal, né? Se alguém ouvir, fala assim, eu não vou comer esse negócio, né? Pensei que ele estava fazendo um feijãozinho com arroz, e ele está falando que está fazendo uma gastronomia molecular, eu não vou comer esse negócio, que eu vou ficar envenenado. E a obra, essa obra de autores argentinos, limita-se a explicar sucintamente questões que o cientista francês destrinchou e detalhou em intermináveis pesquisas. Dividido como um cardápio, o livro desvenda misteriosas reações, como a fermentação do pão, ou a cocção de um ovo, o fritar ou cozinhar de um ovo, o preparo da maionese, usando repetida e impropriamente, como, aliás, quase todos os que se relacionam com ciência e cozinha, o termo alquimista, para se referir ao cozinheiro, o mago dessas operações. Talvez porque a química antigamente era tida como a alquimia. Ao fim e ao cabo, porém, oferece conhecimentos sobre química, com exemplos mais palatáveis, mais agradáveis, mais saborosos do que os oferecidos nas escolas. Que coisa interessante que eu achei quando eu vi esse livro. E, quando eu olhei para isso, eu comecei a pensar na teologia e a nossa vida cristã. O que, que a teologia tem a ver com a minha cozinha? Assim como o químico poderia entrar numa cozinha e dizer para o cozinheiro, olha, você está fazendo uma gastronomia molecular. E tem mais, você aí está fazendo, pode deixar lá, Geraldo. Você aí está fazendo uma mistura homogênea quando você está misturando aí para preparar esse bolo. Isso é uma mistura homogênea. E agora você vai fazer uma mistura heterogênea. Olha, o que você está fazendo é tentando atingir o ponto de ebulição dessa substância. E se o químico pudesse dizer para ele, olha, se você misturar essa substância com essa aqui, provavelmente você vai conseguir um efeito maior no sabor, na estética, no preparo, na velocidade de preparar esse cozimento, tenta fazer isso, mistura esse tipo de essa quantidade com essa quantidade e vê o que, que vai dar. Esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa, é interessante para a gente ir jogando para a nossa vida em relação à teologia. Porque a teologia, como biologia, ou como a filosofia, ou como a química, ou como a psicologia, é uma ação de estudo humano em relação a alguma coisa. E o ato do químico poder cooperar para a cozinha, o cozinhar, e o fato do cozinheiro poder servir também ao químico, dando a ele informações práticas de como que se trabalha numa cozinha e dando a ele material para trabalhar, para investigar, para questionar, para refletir, devolver para o cozinheiro, é uma coisa interessantíssima. Um cozinheiro, de repente, podia, num estalo assim, pensar, bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar culinária. E aí ele vai deixar apenas de conhecer aquele nível de trabalho dele na cozinha, e ele vai fazer um curso de culinária. E agora ele já vai saber manipular melhor os alimentos, ele vai saber melhor como combinar os alimentos, ele vai saber melhor como misturar, ele vai saber melhor. E ele pode, de repente, e mais além, dizer, eu também vou estudar química agora. E, de repente, ele faria um livro como esse. E, de repente, ele poderia entender melhor como ele poderia alimentar muito mais gente em menos tempo, gastando menos dinheiro, com mais sabor, com mais qualidade. Você concorda? E o químico, como eu disse, podia também ajudar esse cozinheiro. Se o cozinheiro não quiser ir lá estudar química, aquele que foi estudar química poderia ajudar o cozinheiro a fazer melhor o seu trabalho na cozinha e abençoar e alimentar tanta gente melhor. Será que você está conseguindo entender a relação da teologia com a minha vida cristã? No final, irmãos, todo cozinheiro é um químico. E todo químico deveria usar a sua química para ajudar pessoas como cozinheiros. Então, todo químico também pode ser o cozinheiro. E bom. Talvez alguém hoje, até o final, decida, né? Cozinheiros decidam estudar química. Ou ler o livro. Eu não li esse livro. Não estou te indicando a leitura desse livro. Só estou te dizendo dessa ideia e dessa analogia para a gente poder entender aqui onde vamos chegar. É assim também na teologia cristã, irmãos. Imagine o cozinheiro dizendo assim para o químico, eu detesto química. Aí o químico olha para ele e fala assim, você não sabe que você mexe com química. Não, eu não mexo com química, eu detesto química, eu já estudei química na escola. Você mexe com química. Aí o cozinheiro, o químico, vai ter que explicar para ele de novo o que é a mistura homogênea, heterogênea, ponto de ebulição, como é que é o nome ali? Gastronomia molecular. Que o químico usa lá na dele, no campo de estudo dele, que o cozinheiro não vai usar na cozinha dele, mas o químico usa lá no campo de estudo dele. E o químico, por sua vez, tem também que se conscientizar disso. O que eu estudei é para poder ajudar muitas pessoas. Isso poderia ser aplicado em qualquer ciência, irmãos. Matemática, biologia, direito, né? Política, teologia. O que é teologia? A palavra teologia é formada dessas duas palavras, teos e logos. Logos é uma palavra que a gente conhece, né? A maioria já ouviu essa palavra. Theos significa uma divindade, Deus. E logos significa alguma coisa dita, significa palavra, algo que é dito, incluindo um pensamento formado. E aqui embaixo, não sei se dá para ler aí atrás, mas eu vou ler, tem outras possíveis traduções da palavra logos. Raciocínio, um cálculo, comunicação, doutrina, assunto, pregação ou proclamação, notícia, tratado sobre alguma coisa, discurso. Essas são palavras que, dependendo do contexto, também podem traduzir a palavra logos, de onde vem a palavra teologia, teos, logos. O que é teologia, então? Teologia é um estudo, um raciocínio, uma palavra, uma comunicação, uma doutrina, uma pregação, uma notícia, um tratado, um discurso sobre Deus. Teologia cristã, então, juntando essas palavras, significa alguma coisa dita a respeito de Deus. Um raciocínio, um assunto, um tratado, um estudo, uma palavra, uma ciência, um trabalho a respeito de Deus. É a ciência, o estudo e a reflexão a respeito da pessoa de Deus, de suas ações, de seus propósitos no mundo, de tudo que é afetado por meio desses propósitos. Se você está pensando ainda no cozinheiro e no químico, e agora olhando para o que é teologia, vai ficando mais fácil de você concordar com as primeiras frases que nós colocamos na tela. Todo cristão genuíno deveria ser um teólogo. Porque todo cristão genuíno deveria se dedicar a estudar as coisas que são ditas a respeito de Deus, ou dizer algo a respeito de Deus, raciocinar sobre Deus, falar sobre Deus, tratar sobre Deus, estudar sobre Deus, ter uma palavra sobre Deus, estudar a Deus, estudar o reino de Deus, ter algo sobre Deus para meditar. Seus planos, seus propósitos, sua pessoa no mundo, seu relacionamento com o mundo, seu relacionamento com a igreja, sua obra na história, sua revelação na história. Você já consegue concordar mais que você foi chamado para ser um teólogo? Mesmo que você não vá para a faculdade estudar química, quer dizer, teologia? Você consegue ver que você é um cozinheiro? Que você é um estudante da Bíblia e que você também, como estudante da Bíblia, é um químico, é um teólogo? Consegue ver isso? Consegue ver, irmão? Então, não fica chateado quando alguém te chamar de teólogo. Fala, eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Porque eu quero dedicar a minha vida para pensar sobre essas coisas do reino de Deus. Nós precisamos renovar a nossa mente com o que ela recebeu de errado. Um pai da igreja chamado Anselmo, no século II, disse sobre o exercício da teologia: é a fé em busca de entendimento. Agora, irmãos, deixa eu propor um problema para você. Como que o ser humano pode estudar Deus? Fala a verdade. Falar de biologia, falar de química, estou lidando com uma matéria que eu posso ter acesso a ela, não é? Agora, falar de Deus, como que o homem, o ser humano, pode estudar? Passa um próximo, Geraldo. Como diz Paulo a Timóteo, como que o ser humano, como eu e você, pode estudar aquele que é o único, que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem jamais viu nem é capaz de ver? E tantos outros textos que nós poderíamos colocar aqui e ficarmos num grande impasse: como é que eu posso estudar esse ser? E como é que eu posso entender a ação desse ser no mundo, na história, na vida dos homens, se ele é aquele que habita em luz inacessível, a quem homem jamais viu nem é capaz de ver? Como é que eu posso, se a Bíblia diz que a mente humana não entende as coisas de Deus, parecem loucura, se discernem espiritualmente, como é que eu posso estudar e entender essas coisas? Só tem uma possibilidade, irmãos. Só uma. Sabe qual? Se ele mesmo decidir se revelar para nós. Nenhum ser humano nessa terra, com a sua ciência, pode pegar esse ser ou expor os propósitos, a essência, a natureza desse ser chamado Deus. Se esse mesmo ser não tomar a iniciativa de se revelar. E tem um texto que eu quero ver com você, que é a expressão máxima da revelação desse ser. Só faz sentido se ele resolver se revelar. E Deus tomou essa iniciativa. João, você pode ver aqui na tela, capítulo 1, versículo 14. Leia comigo lá em cima. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O versículo 18 diz, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. A palavra Logos é a palavra que nós vemos traduzida na nossa Bíblia por verbo ou palavra. A palavra se fez carne, o verbo se fez carne, o Deus inacessível, impossível de ser acessado pelos homens, tomou a iniciativa. Antes do Logos se encarnar, ele já estava se revelando aos homens. Nós falamos nisso aqui, o sol, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas essa obra é a plenitude da revelação divina. O que é a teologia? A teologia, seja feita na sua cozinha, ou seja feita na academia, na faculdade, no seminário, seja feito na escola de discípulos ou no curso básico de teologia, a teologia é uma resposta do homem à revelação divina. O que temos que fazer? Responder. O que temos que fazer? Temos que olhar e investigar essa revelação divina. Agora, irmão, pega essa palavra Logos dentro desse versículo e lembre-se do conceito, do significado dessa palavra Logos que nós vimos no slide anterior. Então, olha lá agora. Quem é Jesus? Jesus é o Logos encarnado. Jesus é o que o Pai diz. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o raciocínio de Deus. Jesus é a comunicação de Deus aos homens. Jesus é a doutrina encarnada. Jesus é o assunto de Deus. Jesus é a pregação de Deus aos homens. Jesus é a notícia de Deus para os homens. Jesus é o tratado de Deus com os homens. Jesus é o discurso de Deus para os homens. Fazer estudar teologia, irmãos, é responder e ter um relacionamento com esse verbo encarnado. Quando eu e você fazemos isso, quando estudamos a nossa Bíblia, quando eu e você fazemos isso, nós estamos glorificando ao Logos que se fez carne e habitou entre nós. Nós estamos trabalhando para mergulhar no que é possível se conhecer desse Deus inacessível. Quanto dele é possível conhecer, irmãos? Quanto ele revelou. E quanto ele revelou está aqui, está na história, está na natureza. Deus se revelou aos homens. Quando você investigar a história para descobrir o que Deus fez na história, você está vendo uma manifestação do Verbo encarnado que é autorizado e orientado por essa Escritura. Jesus é a revelação que nós temos para investigar. Lembra que Jesus disse assim para os discípulos certa vez: quem os homens dizem que eu sou? E você lembra que foi nessa vez que o Pedrão falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: não foi carne e sangue que te revelou, não é isso? Meu Pai que está nos céus. Agora, preste atenção que para chegar nesse ponto, Jesus fez uma pergunta. Jesus falou assim: quem que os homens dizem que eu sou? E naquela hora, eles, para que a revelação de quem é, ou quem era ali naquele momento Jesus, fosse dada e registrada para nós nessa Escritura, eles tiveram que pensar na pergunta, meditar na pergunta, investigar na história, no meio deles, o que estava acontecendo, para que o Espírito de Deus trouxesse a revelação a eles. E aí o Pedrão diz: tu és o Cristo. Quando Jesus pergunta: e para vocês, quem eu sou? Jesus leva aqueles homens a pensar, a refletir, a analisar, a olhar para a história, olhar para a época deles, olhar aquilo que estavam falando sobre ele lá fora. Mas aquele pessoal que falava sobre Jesus não tinha nada, não conhecia Jesus. Pois é, mas ele mandou os discípulos pensarem no que aqueles homens falavam sobre ele. Não era mais fácil Jesus ter falado assim: eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Deus vivo, orado, né, pedido do Espírito Santo, traz uma luz aí, baixa uma revelação, traz uma... fala um anjo, mas Deus está encarnado na nossa história. Vimos isso aqui com Abraão, né? O pastor falou sobre isso aqui, falou sobre isso lá no retiro. Deus se encarnou na nossa história. Deus se encarnou, diz o credo apostólico, sob Pôncio Pilatos, em uma época, em um momento da história. Deus se revela na história. A Bíblia foi revelada dentro da nossa história. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o Espírito de Deus que desperta na nossa mente essas perguntas a respeito de Deus. É o Espírito de Deus que nos provoca. E é Ele que nos chama e nos diz assim: você quer saber até onde é possível me conhecer? Eu sou inacessível. Eu habito num lugar tremendamente inacessível para o homem, mas você quer saber como me conhecer? Responda as minhas perguntas. Ande comigo, ore, tenha comunhão, mas nessa noite nós estamos nos dedicando a pensar sobre o estudo, irmãos. Sobre o estudo da Escritura, sobre o estudo sobre o reino de Deus. E o Espírito Santo diz uma das coisas: se você quer, investigue quem os homens dizem que eu sou, investigue o que eu fiz na história, investigue como é que a Bíblia chegou na sua mão, investigue quem eram esses homens, o que eles falavam, o que eles pensavam, investigue quando é que esses homens viveram, investigue o que esses homens eram, o que é que eles faziam, onde eles trabalhavam, investigue. E a gente pode dizer assim: ah, não, isso dá muito trabalho. Eu preferia ter nas minhas mãos um Alcorão, ou então um livro psicografado. Mas Deus diz: pense, estude, investigue, vá atrás de mim. A ideia dele, irmãos. Uma pergunta que também temos que encarar, irmãos. Nessa resposta ao Logos encarnado, nessa investigação do Logos encarnado, será que não basta eu ler a Bíblia? Não, eu vou ler a Bíblia, vou fazer a leitura básica da Bíblia lá, que é uma grande coisa. Aliás, Deus está abençoando. Tem um grupo de irmãos no Facebook. Quem está participando da leitura bíblica do grupo do Facebook lá? Olha aí. Irmãos, gostoso demais. Saiu um assunto lá sobre Jesus, não foi? Quem leu lá? Os irmãos lá, eu coloquei lá uma questão. O que você pensa sobre Jesus, lá em Marcos, Mateus, alguma coisa assim? Os irmãos começaram a falar de Jesus, começaram a fazer teologia. Não sei se eles sabem, mas eles estão fazendo. Falando o que eles pensavam de Jesus, o que eles admiravam em Jesus, o que eles entendiam sobre Jesus ali em Mateus, em Marcos. Eu parei, eu ia colocar uma outra coisa, uma outra questão lá para propor. Eu parei, eu falei, esse negócio está gostoso demais. Porque nós estamos olhando para o Logos encarnado, dá vontade de ficar só falando dele. Então, será que não é suficiente isso? Será que não é suficiente eu apenas ler a Bíblia e fazer lá e cumprir a minha leitura diária? Se nós queremos, irmãos, explorar tudo que Deus revelou a nós, isso começa com a leitura da Bíblia. Mas nós precisamos ir mais além com esta Bíblia. Deixa eu fazer uma afirmação para você que eu vou te explicar. Deus não deu a Bíblia para a gente como um livro pronto. Essa regalhada de olho é... Deus não nos deu a Bíblia como um livro pronto. Isso não quer dizer que possa ser colocado alguma coisa aqui ou tirado alguma coisa, eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que Deus nos deu a Bíblia com algumas características que nos obrigam a estudá-la de maneira muito mais ampla do que apenas ler. Por exemplo, eu vou te dar só dois exemplos para você entender. Da própria Bíblia, formação dessa Bíblia. As cartas do Novo Testamento que você tem, as cartas do Novo Testamento, essas cartas foram escritas décadas depois da ressurreição de Jesus. Décadas. E elas só foram organizadas numa lista e fechadas como um livro, como um cânon, como uma coleção definida de livros reconhecidos como inspirados por Deus, depois do ano 300, quarto século. Como você acha que a igreja viveu? As cartas estavam circulando. As cartas dos apóstolos estavam circulando. Mas a igreja estava vivendo através da reflexão do pensamento de teólogos, filósofos, advogados, homens que começaram a ler as cartas que estavam circulando e começaram a sistematizar as escrituras, pensar sobre as escrituras, tratar de questões que estavam sendo ameaçadas pelas heresias daqueles séculos. Eles começaram a ter que falar, que discutir, que usar a ciência, que usar a história, que usar a filosofia para pensar, para raciocinar. Falaram algumas coisas que nós não concordamos hoje, mas quando você se senta lá na escola de discípulos, quando você lê um livro e você vê lá sistematizado o plano de salvação, o início, a criação, Jesus morreu, depois Jesus ressuscitou, e arrependimento, a fé em Jesus precisa ter para isso, para ser salvo. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Deus é três em um e um em três, a Trindade. Quando você ouve isso pronto, foram 300 anos sem uma coleção pronta na mão, mas de gente pensando, investigando, defendendo a fé da igreja, se dando a sua vida para não permitir que algo diferente do que os apóstolos do primeiro século falaram fosse canonizado dentro da igreja. É interessante isso, irmão. Segundo exemplo, pense na criação. Deus é um ser racional e Deus nos criou como seres racionais para se relacionarem com Ele e com a criação. Deus cria todas as coisas e Deus fala assim para o homem, você vai cuidar do jardim, não é? Você vai plantar, você vai dar nome aos animais. Você já parou para pensar que o camarada teve que pensar? O Adão, a Eva, a turma dele, ele teve que parar para pensar o seguinte, bom, como é que eu vou plantar? Ele não conhecia as leis da natureza, não sabia o que era adubo, não sabia ainda o que era erva daninha, se é que tinha, não sabia tipo de terra, não sabia sobre clima, Ele não sabia nada. E Deus fala, agora você vai fazer. Com certeza, a graça de Deus está com ele o tempo todo. Põe um rio lá, criou as estações para semear e colher, mas cabia aos homens investigar, estudar, pensar, experimentar, errar, até chegar a uma forma definida. É assim que planta. Planta assim, coloca nessa direção, tem que jogar assim, tem que ser na época tal, a chuva vem nessa época, dá 3 vezes por ano, 2 vezes por ano, esse aqui já não dá tanto. Teve que criar, pensar, porque ele foi criado à imagem de Deus. Dá nome aos animais. Impressionante isso. Com o que parece esse bicho? Que nome que eu vou dar? O cara era inteligente, né? Muito mais que a gente hoje. O que parece esse bicho? Parece, sei, aranha. Eu vou dar um nome, né? Vou imaginar aqui no nosso português. Vou chamar esse bicho de aranha. Mas será que ele, onde que ele arrumou esses nomes? Os nomes significavam alguma coisa. O cara tinha que pensar. Como é que eu vou fazer para diferenciar esse bicho desse bicho? Pensar, irmão. Essa é uma ideia de Deus. Deus nos chamou para pensar, para estudar, para gastar o nosso tempo estudando o Logos de Deus revelado a nós, irmãos. Eu poderia citar muitos outros exemplos, mas eu queria partir para a nossa finalização, concluindo, e trabalhando mais com você aqui sobre essa necessidade da fé cristã ser uma fé racional. Outra palavra que assusta a gente, né? Racional. A fé cristã é racional, mesmo não sendo limitada pela razão. As Escrituras mostram a fé agindo, a fé na vida cristã agindo todo o tempo junto com a nossa razão, com o nosso estudo, com o nosso entendimento, com o nosso raciocínio, com o logos humano respondendo ao Logos divino. Jesus fala de forma maravilhosa quando ele, Mateus 22, 37 e 38, você não precisa abrir, eu vou ler aqui, ele diz assim: ame o Senhor teu Deus, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, psique, e de todo o seu pensamento, entendimento. Tem alguma outra tradução aí? Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu entendimento. Se eu não me dedico, irmãos, a estudar profundamente as Escrituras, Deus, seus propósitos, seus planos, eu não consigo amar a Deus com todo o meu entendimento. A Bíblia fala sobre essa metanoia na nossa razão. Lucas escreve dizendo que investigou os fatos a respeito de Jesus antes de escrever. Paulo argumentou lá com os filósofos gregos em Atenas. Pedro diz que temos que responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em nós. E um dos grandes teólogos da história da igreja, chamado Agostinho, disse assim: pensa em tudo o que você crê, porque a fé, se não se pensa no que crê, é nula. Fé que não se dispõe a ser questionada, irmãos, confrontada, ela não é fé. A nossa fé, a Bíblia diz, será confrontada. Ela não será só confrontada por pessoas que vão nos perseguir. Ela vai ser confrontada como a de Cristo foi confrontada na Terra. Ela vai ser confrontada e nos desafiar a estudar, a pensar, a rever os nossos conceitos e rever os nossos fundamentos. A revelação do Logos. Se a minha fé não for confrontada por um estudo sério das Escrituras e de tudo que envolve as Escrituras, a minha fé não tem como ser uma fé madura. Eu quero ler Romanos 11 com você, nessa parte. Eu vou ler mais 2 textos com você e nós vamos encerrar. Nós vamos ler Romanos 11, 33, até o capítulo 12, versículo 2. Não sei se vocês lembram aqui, quando eu falei aqui no dia 20, quando eu ministrei aqui, nós examinamos Abraão lá em Gênesis. E eu disse assim para vocês, quando você estiver lendo a Bíblia lá na sua leitura diária, esquece de vez em quando, esquece toda hora, do capítulo e versículo. Lembra disso? Capítulo e versículo é bom para a gente controlar a leitura diária, localizar, como nós localizamos aqui agora, mas nos atrapalha tremendamente na hora de entender as Escrituras, irmãos. Porque a gente quebra um capítulo, começa o capítulo e fala, agora não tem nada a ver com o anterior. E o capítulo e versículo não são inspirados por Deus. O que nós estamos fazendo, então, aqui é pegar o que no capítulo e versículo é do 11:33 até o 12:2. E enxergar o raciocínio de Paulo como um todo. Ok? Então, vamos lá. Verso 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu o primeiro para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Agora, por causa disso, Paulo vai dizer, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional aqui é lógicos. Um culto que pratica o logos, a lógica. Um culto inteligente, um culto adequado, um culto verdadeiro, um culto racional, esclarecido. E não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o motivo, irmãos, de no versículo 1 do capítulo 12, Paulo começar dizendo, rogo-vos, irmãos. E é esse o apelo que eu quero fazer para vocês hoje. O apelo que Paulo fazia. Eu rogo-vos, irmãos. Eu apelo a vocês. Irmãos, por favor, apresentem o seu corpo como sacrifício santo a Deus. E deixem que a sua mente seja renovada. Prestem a Deus um culto racional, inteligente, ciente, profundamente conhecedor. Por que ele diz esse apelo, irmãos? Porque antes ele tinha dito assim, ó profundidade da riqueza. Quem poderá conhecer a esse Deus? Quem poderá penetrar nos mistérios desse Deus? Paulo fica extasiado quando ele, todo o conhecimento dele, ele diz, irmãos, ele é muito além do que nós podemos conhecer. Então eu estou rogando a vocês, estudem, pensem, tenham alimento, que é o Logos, responda com o seu Logos, ao Logos divino, para que o que ele permite ser conhecido dele, a gente conheça. Porque se nem o que ele permite a gente conhecer, a gente não conhecer, nós somos miseráveis demais. Rogo-vos, irmãos. Entenda, irmãos, que o nosso apelo dizendo, nós vamos à escola de discípulos, nós vamos, venha para a escola de discípulos, venha para a escola de ministérios, venha estudar a palavra, vamos estudar a história, vamos estudar todas as ciências que nos ajudarem a entender esse Deus. É porque nós queremos conhecer um pouquinho do que ele nos permite, da profundidade das riquezas, da sabedoria, da ciência, da mente do Senhor, do Logos eterno. Rogo-vos, irmãos, renova a sua mente, renova o seu entendimento. a sua mente, a minha mente não vai ser renovada através de uma obra do Espírito Santo, que ele faz um milagre, como eu falei do Mar Vermelho, lá Moisés abrindo, ele vai ser renovado por um vento que vai soprar a noite toda, o mês todo, o ano todo, quando a gente está estudando a palavra, e ele vai renovar o nosso entendimento. Antes eu achava que era assim, agora eu não acho mais assim, porque a palavra, o Logos Eterno, me disse que é assim, e a minha vida cristã é transformada. Eu começo a ter acesso a esse Logos Eterno. Mas eu tenho que prestar um culto racional. Há uma diferença entre racional e racionalista, irmãos. A fé e a razão andam juntas. Onde a fé, onde a razão termina, a fé a capacita. Onde a fé precisa de entendimento para não errar no misticismo, a razão lhe orienta. O outro texto que eu quero ler com você, o último texto, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5, 23. Rogo-vos, irmãos. Rogo-vos, irmãos. Apresentem o seu corpo. Bate aí no seu corpo, irmão. Corpo. É isso aí que Paulo está falando. Não tem nada de espiritualizante. Ele está falando esse corpo aí. E essa mente aqui. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso espírito e alma e corpo sejam achados, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou, de forma nenhuma, entrar aqui nessa questão de espírito, alma e corpo, irmão. Se espírito é a mesma coisa que alma, se alma é a mesma coisa que espírito, isso não nos interessa agora, mas é muito importante para a nossa vida prática. Mas agora não interessa. Porque agora o que eu quero salientar com você é que ele está dizendo para que todo o nosso ser, psique, mente, alma, interior e corpo sejam achados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. Irmãos, eu rogo a você, não ache que o seu corpo é do diabo. Não ache que a sua mente é do diabo. Isso é uma das coisas que nós precisamos de reordenar na nossa cabeça. Um dos motivos pelos quais nós temos cristãos, temos dificuldade em lidar com estudo, às vezes, e não sabemos, é porque está embutido no nosso, lá nos esconderijos da nossa mente, uma ideia, uma doutrina da filosofia grega, platônica, que entrou na história da igreja, que acha que o seu corpo não presta. Sendo que a Bíblia diz que Jesus morreu para resgatar também o seu corpo físico. A sua mente, o seu intelecto é você. O seu corpo é você. Nós não somos seres esquizofrênicos. Eu tenho uma vida no meu espírito, eu tenho outra vida da minha carne, eu tenho outra vida na minha alma, eu tenho outra vida... Você é um só ser. Como Deus é um só ser. Você é um só ser. E quando o Espírito Santo, quando Paulo está dizendo assim, eu rogo a você que preste um culto racional, ele está falando de você, ser espiritual, que tem razão, que tem inteligência, que tem mente. Ele está falando sobre sua vida espiritual. Ele está falando sobre a sua vida racional, que é espiritual. E se nós não tomarmos cuidado, nós separamos tantas coisas. Isso aqui é da minha carne, isso aqui é do meu corpo. Nós confundimos as palavras carne, corpo, nós confundimos a palavra mente, a palavra... Nós misturamos tudo. Os irmãos que vão estudar lá no curso de teologia vão ver isso. E eles vão ensinar para vocês depois, de uma forma mais ampla ainda isso. Eles vão passar isso adiante. Mas o meu desejo aqui com você é apenas isso, hoje. Encerrar com isso. Rogo-vos, irmãos. Rogo-vos que a gente consiga em 2012 mergulhar um pouquinho mais nos mistérios do conhecimento da sabedoria que estão ocultos em Cristo. A Bíblia diz que todos os mistérios do conhecimento e da sabedoria estão ocultos em Cristo. E o que eu faço agora? Eu o ouço dizendo assim: quem os homens dizem que eu sou na história? Você sabe? Quem eu sou? Eu quero entender mais sobre Deus, irmãos. Há uma coisa tão maravilhosa em nós conhecermos a Deus e as coisas de Deus cada vez mais, que é, quanto mais nós conhecemos, mais nós nos sentimos humilhados na presença dEle. Quanto mais nós conhecemos a esse Deus insondável, mais nós crescemos para baixo. Se você quer crescer em humildade, irmãos, estude teologia. Estou te dizendo para ir para a academia, para a faculdade, não. Estou dizendo, estude tudo o que você puder estudar a respeito do reino de Deus, na história, nas escrituras. Estude tudo. E quanto mais nós estudarmos e enchermos a nossa mente do conhecimento, nós vamos entender o seguinte: eu me sinto mais ainda humilde. Porque Deus não permitirá, na nossa caminhada aqui como igreja local, que nós caiamos no outro problema, que é o problema do racionalismo. Onde eu sei tanto, mas eu sei tanto longe do Logos. Com o Logos, eu vou me sentir cada vez menor, mas maravilhado de poder saber que Ele me deixou conhecer mistérios e consertou um monte de coisa na minha vida, na minha história, e me abençoou tanto. Me ajudou a levar a tantos cozinheiros um jeito melhor de fazer comida. Vamos orar. Pai, nós vamos iniciar um ano, Senhor, de estudo da Tua Palavra. Quem somos nós, Senhor, para sondar os mistérios do Senhor? Não há nenhum ser humano que possa te colocar em uma mesa, Senhor, e te examinar. Não há nenhum ser humano, Senhor, a não ser que ele reconheça que o Senhor tomou a iniciativa diante de nós, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que o Logos, que o nosso Logos quer conhecer, está revelado. A minha oração, Senhor, o meu apelo diante dos meus irmãos, é que o Senhor nos ajude a apresentar os nossos corpos, a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dia a dia. O Senhor nos ajude a apresentar os nossos valores, o Senhor nos ajude a apresentar a nossa mente, o Senhor nos ajude a apresentar como um culto, uma adoração, um estudo inteligente, lógico, racional, espiritual. Nós rogamos ao Senhor Jesus. Destrói na nossa mente, Senhor, as marcas que foram feitas por experiências, por conceitos. Nós queremos ser cozinheiros cada vez melhor, Senhor, na Tua cozinha. Nós queremos fazer comida melhor para muita gente. Nós queremos aprender com aqueles que podem nos ensinar como fazer melhor, Senhor. Em nome de Jesus.